Monstro, se liga, o debate tá no ar. Só palavra forte, duelo vai começar. Vamos ver quem tá certo, ambos batem o pé. Faca de todos os picos, só na mão de quem é. Tem primários envolvidos, outros em dungeon na ação. Daqui a pouco o sangue jorra, o momento é de tensão. O clima sombrio, Lucifer presencia. Quem é que vai acompanhar nesse dia? Os dois lados são escutados, um debate equilibrado. Dos caras de renomes considerados, ainda tentaram um pano, mas não. Ambos no ódio querem a destruição. A população concentrada ali. Matrículas e só, e aê? A arena aguarda o desenrolado. Infelizmente no fim é inevitável. Quem obter a vitória ou sucesso certamente tem os dias de anexo. O castigo do sistema é cruel. Se comparar um aspenitá vira céu. Humilhação, o extremo da opressão. A prisão, dentro da prisão, o calabouço do moderno reinado. Onde cê é monstro ou tudo acabado. É o resumo de tudo por tudo. Um dos piores lugares do mundo. Mas quem tá no arrebento não quer nem saber. A consequência é o destino que plantar vai colher. Que desencontro, mano, pode acreditar. De 136 a que vieram se trombar. Parece que a COESP faz isso de propósito. Mas um pobre morrendo é lógico. Retroceder já não dá mais. A palavra foi dada e ninguém volta atrás. Questão de honra, dignidade de pé. Pra entender, ladrão, só quem é aliado de Lucifer. É natural. O debate tá no ar e ladrão. É normal. Faca na garganta, tia no pescoço. Só quem é sabe que o final é cabuloso. Aliado de Lucifer. É natural. O debate tá no ar e ladrão. É normal. Faca na garganta, tia no pescoço. Só quem é sabe que o final é cabuloso. O chicote estrala, isqueiro também tem. Pra apaziguar é quase ninguém. Os dois são dignos. Fita pessoal, treta da antiga e firmeza total. Fita de bola véia, capotaram no soco. Agora estão aqui no parque dos monstros. Vários aliados os dois lados têm. E ainda não sentiram fraqueza em ninguém. Os dois debatiam bem, um debate equilibrado. O pé da fita tem que ser analisado. Todos atentos escutando os dois lados. Com qual sangue o pátio vai ser lavado? No barraco da igreja vinha a oração. Naquele momento o clima é de tensão. Dos que passavam batido, uma apreensão. Um medo de estourar, uma rebelião. Depois de horas e horas, tudo foi decidido. Da arena, só um vai sair vivo. O clima sombrio, o coração vem na boca. Quem sabe ali o preço de uma vida louca. Expressão de sorriso, expressão de dor. Expressão de ódio, expressão de amor. Uns na lealdade, outros na falsidade. O barato é mil grau, alta voltagem. Aliado de Lucifer. É natural. O debate tá no ar e ladrão. É normal. Faca na garganta, tia no pescoço. Só quem é sabe que o final é cabuloso. Aliado de Lucifer. É natural. O debate tá no ar e ladrão. É normal. Faca na garganta, tia no pescoço. Só quem é sabe que o final é cabuloso. Armaduras são montadas, facas melhoradas. Nervosas encabadas, munhequeiras colocadas. Estão preparados, os dois no arrebento. O senhor da sombra aprecia o momento. Olhou no olho, ladrão. Ódio e disposição, começa o duelo para os pavilhão. Ambos pulam bem, trocaria mil grau. Corta um ao outro, mas nada fatal. Vai esquentando, o sangue vai jorrando. E aos poucos golpes vão se encaixando. Fratura exposta, um vai pra roça. Cravou no peito, vixe, minha nossa. Ao cair, varas no pescoço. A cabeça se separa do corpo. Alegria pra uns, tristeza pra outros. Pulando sangue bom, aê, bicho solto. Os funça tumultua, a gaiola congestiona. Cada um esconde a sua bonitona. O funça requisita e o malandro se apresenta. De ser o autor da cena violenta. Logo é conduzido e levado ao diretor. Expõe os fatos e assume seu autor. Com alguns cortes no corpo, não teve pano. Os funça aproveita e morre no cano. O bonde louco, destino Bernardão. Você saiu de lá com uma facada na mão. Agora na isolada, um por cela, não vê a luz do sol. Nem na tela podia ter trocado ideia, mas não quis elevar. Preferiu o arrebento, optou por trocar. Momentos de apreensão, grande humilhação. O ódio e a revolta dominam seu coração. Não era pra ele, não nasceu pra ser monstro. E seu fim, dia no pescoço. Dia no pescoço. Dia no pescoço. Pode crer, MRF, André do Rap, Tassi, Tubarão, Mantena, nosso parceiro, que Deus o tenha, Vander Negão, aliado de Lúcifer. É natural. O debate tá no ar e ladrão. É normal. Faca na garganta, tia no pescoço. Só quem é sabe que o final é cabuloso. Aliado de Lúcifer. É natural. O debate tá no ar e ladrão. É normal. Faca na garganta, tia no pescoço. Só quem é sabe que o final é cabuloso.